breve história da harpa. Tears are heard within the harp I touch. Programa de Ana Rita Ribeiro. Del gazar tu mar vos commandamin, francor juminga executis, urs milleus non med voges, che mausis ats, savus miri. A harpa é um cordofone dedilhado que, com um determinado ângulo e comprimento, várias cordas, de tripa, nylon, seda ou metal, são ligadas obliquamente ou verticalmente entre um pilar, chamado pescoço, modilhão ou consola, onde se encontram as cravelhas, e uma caixa de ressonância. Pode ter ainda uma coluna que une a extremidade da consola à caixa de ressonância. A sua forma mais antiga é o arco musical. Existem três famílias de harpas: a arqueada, em que o pescoço é recurvado e forma um arco com a caixa de ressonância; a angular, em que o pescoço é reto e forma um ângulo com a caixa de ressonância; e a harpa de caixilho, que acrescenta uma coluna de suporte paralela às cordas, formando uma moldura triangular em redor das mesmas. Com muitos nomes, consoante as culturas, a harpa é o mais antigo dos instrumentos de cordas. Parente e por vezes confundida com a lira, os primeiros testemunhos arqueológicos da existência da harpa remontam à antiguidade suméria e egípcia, desde o 4 milénio antes de Cristo. Foi usada por fenícios, hebreus, na Grécia e no Império Romano. Tocada em todos os continentes, utilizada na música erudita e popular, foi um instrumento recorrente nas composições a solo ou para conjuntos instrumentais dos compositores clássicos do período romântico no século XIX. No século XX, a sua sonoridade foi aplicada também no jazz e na música rock. Iremos centrar-nos neste programa nas suas variedades e transformações na Europa. Neste continente, o instrumento sofreu mudanças ao longo dos tempos e originou espécies híbridas como a harpa alaúde, a harpa lira, a harpa tiorba ou a harpa-guitarra. Irmana Premoja, trei deja comigo. A la igreja de Vigo, eu marchalido. Thank you. Instrumento favorito dos bardos, depois dos trovadores, menestrais e jugrais, a harpa teve uma grande predileção no gosto musical da Idade Média, desde o século 8º ou 9º, particularmente nos países de herança celta, depois nórdicos. Acompanhava o canto épico ou outros géneros de poesia na Irlanda, Escócia, Gales e Bretanha. No século XIV, o alaúde veio partilhar ou retirar-lhe a referência dominante, instrumento viril e nobre, As suas cordas eram dedilhadas nas cortes e apreciada pela nobreza. Na Idade Média, a harpa era um instrumento associado simbolicamente ao rei David e surgem numerosas representações iconográficas entre os séculos 8 e 10. No Renascimento, fosse diatônica ou cromática, era conotada com a distinção e com a delicadeza. Thank you. Durante o século XIV até ao início do século XVIII, teve muita importância em Espanha e depois na América Latina. Uma literatura particularmente abundante sobre este instrumento foi publicada neste país, sendo usado pelo clero para treinar e acompanhar coros. Por iniciativa do clero, foi introduzida e absorvida pelas culturas indígenas do Novo Mundo. As composições de António de Cabezón, que viveu entre 1510 e 1566, e Alonso de Mudarra, obrigaram ao aparecimento de harpas com cordas suplementares para as notas alteradas. No século XIV e XVI, há referências em Espanha a harpas duplas, harpa doble e harpa grande doble a três tiros, a três puxões, supostamente uma harpa tripla. Na segunda metade do século XVI, na Itália, com o desenvolvimento da harpa dupla, harpa doppia, com duas fileiras de cordas, foi possível tocar no mesmo instrumento em diatônico e em cromático. Depois desenvolveu-se a harpa tripla, harpa tripla, por volta de 1600, adotada pelos harpistas galeses, substituindo uma mais antiga versão deste instrumento, chamada telling. Devido às mudanças dos estilos musicais, as diligências para obter notas cromáticas originou o emprego de ganchos e pedais. Thank you. Fabricantes tiroleses do século XVII aplicaram na consola, junto às cordas de mais saliência tonal, um determinado número de grampos que, acionados pela mão do intérprete, as faziam subir meio tom cromático. O alemão bávaro Jakob Hochbrücker, que viveu entre cerca de 1673 e 1763, depois de tentativas anteriores bem-sucedidas, pôs os grampos em comunicação com 5 pedais, sendo este sistema mecânico aperfeiçoado pelos franceses Jean-Henri Nadermann, que viveu entre 1735 e 1799, o seu filho François-Joseph Nadermann, que viveu entre 1781 e 1835, e Sébastien Érard, que viveu entre 1752 e 1831. Christian Hochbrücker escreveu a primeira partitura para este tipo de harpa, as 6 sonatas Opus 1 de 1762, que hoje integra as orquestras sinfónicas. O primeiro manual com instruções para tocar adequadamente a harpa de pedal foi o ensaio sobre a verdadeira maneira de tocar harpa, do arpista e compositor Philippe Jacques Meyer. Entre o repertório musical para a harpa, adaptado para a harpa ou que inclui a harpa, podemos referir compositores nascidos no século XVII, como Johann Sebastian Bach ou Georg Friedrich Händel, nascidos no século XVIII, como Giovanni Battista Pacchetti, Joseph Haydn, Karl Dieters von Dietersdorf, Ernst Eichner, Jan Krittel Krumptholz, Franz Anton Rossetti, Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Francesco Giuliani, Jan Ladislav Dussek, François-Adrien Boieldieu, Sophia Cory, François-Joseph Nadermann ou Ludwig Spohr, nascidos no século XIX como Elias Paris Alvar, Karl Reinecke, John Thomas, Albert Heinrich Zabel, Camille Saint-Saëns, Alphonse Hasselmans, Gabriel Fauré, Franz Puinitz, Wilhelm Posse, Claude Debussy, Henri-Gabriel Pierney, Albert Roussel, Reinhold Glier, Marcel Tournier, Alfredo Casella, Germaine Taillefer, Paul Hindemith e, no século XX, Joaquim Rodrigo, Alan Houvanès, Pierre Sancan ou Nicolas Flagello, entre outros. Thank you. Thank you. A harpa moderna de orquestra, chamada harpa clássica, tem 47 cordas e agrega mais de 1900 peças. A pressão que as cordas exercem sobre o corpo do instrumento aproxima-se das 2,5 toneladas. A sua construção supõe um custo elevado e são poucas as oficinas que se aventuram a construí-la. A harpa é tocada usando os polegares e os 2 primeiros dedos de cada mão. Os harpistas não usam os dedos mais pequenos. Os dedos são usados em ângulo com a corda e, à medida que os dedos se desprendem, aproximam-se da palma da mão. Entre os instrumentos aparentados à harpa, podemos também referir, entre os mais modernos, a clave harpa. Um instrumento musical criado por Johann Christian Dietz, em 1813, o qual combinava as cordas puxadas da harpa com um teclado de piano. Tinha 2 pedais, um para prolongar ou parar a nota, o outro para dividir certas cordas em 2 partes iguais de modo a obter 8avas harmónicas. Lembra, morfologicamente, o posterior piano Euphonicon, inventado em Londres por John Stuart no ano de 1841, mas, neste último, as cordas são percutidas. A auto-harpa, originária dos Estados Unidos por volta de 1882, assemelha-se a uma harpa, mas será mais correto dizer que é uma variante da cítara austríaca, tendo as cordas paralelas à sua caixa de ressonância trapezoidal, como numa guitarra. Thank you. Thank you. harpa eólica ou de vento foi inventada no século XVII pelo jesuíta Athanasius Kircher, com 12 a 15 cordas esticadas sobre uma caixa de madeira que vibram com as correntes de ar. A força do ar sobre as cordas provoca um som etéreo com tons variáveis e aleatórios. Foram muito populares durante o Romantismo, sendo instaladas nas casas e em espaços exteriores, como parques e jardins. No seu álbum Diz, de 1976, o saxofonista norueguês Jan Garbarek usou como som de fundo registros de uma harpa eólica. Seguindo o modelo acústico, a harpa eletrificada foi usada pelo músico de jazz Caspar Reardon nos anos 50 do século XX e por músicos de orientação tradicional como Alain Stivell e Rüdiger Oppermann nos anos 70. Thank you. inventada por Bernard Sanchner em 1981. A harpa laser é constituída por um raio laser difundindo a sua onda numa série de raios, os quais substituem as cordas de uma harpa convencional, estando estes conectados com um sintetizador, um sampler ou um computador. Um sampler é um equipamento que armazena e reproduz através de um teclado, um sequenciador ou outro dispositivo capaz de interpretar ou compor música, os sons carregados na sua memória digital. As cordas desta harpa laser produzem sons pela interseção das linhas luminosas com as mãos. O instrumento foi popularizado pelo músico francês Jean-Michel Jarre e usado em instalações. Thank you. Robert Grawe, em 1986, inventou nos Estados Unidos o Gravicord, inspirado no cora africano. Tem tubos de aço inoxidável, cordas de nylon e é tocado como um cora. No imaginário do cristianismo, o céu por vezes é representado como sendo povoado por anjos tocando harpas, dando ao instrumento associações com a beleza celestial. A harpa tem um som inebriante, sedutor, sugerindo ondulação e liquidez, elevação poética ou mística. Thank you. Richard Llewellyn, autor do romance How Green Was My Valley, escreveu: Glorious is the voice of man, and sweet is the music of the harp. Para o texto deste programa foram, entre outras, consultadas obras de Anthony Baines, François-René Tranchefort, Luís Henriques, Michel Brenet, Pedro Sinzig, Ramon Andrés e Roslyn Ranch. Este programa teve locução de Ana Rita Ribeiro e João Soares Santos. Realização de Ana Rita Ribeiro. Música.